foi o tempo necessário para recebermos em estúdio Teresa Ricou. Boa tarde. Olá. É tão bom estar aqui assim, ouvir assim uma música clássica, né? Eu que sou tão fricalhona, vai entrar aqui assim com isto. Sabe bem. Até respira. E depois mais ao fim da tarde, não é? Que são 6:15. Pois, é especial. Agradeço muito. É muito bom. Boa. E eu, pois, democraticamente, estava a dizer que obrigo no chapitô eles ouvirem estas músicas também. De maneira que... Obriga democraticamente. Claro. E depois eles até gostam, no final das contas, até gostam, não é? Só que esquecem-se logo a seguir. Não, pronto, está bem. É uma questão de hábito. Tem que se misturar um bocadinho estas coisas para respirar e depois outras para animar e outras para bombar, outras para charrar. Bom, se calhar seria seria uma boa experiência tentar pô-los a ouvir música clássica de manhã, quando estão mais calminhos. É isso que eu gostava, que eu quero, e ao fim da tarde. Mas ainda não consegui muito bem, porque ainda não estou disponível, porque a administração não me deixa ainda. Mas quando me deixar, vou continuar a obrigar, democraticamente. Bom, eu ia começar esta conversa por lhe perguntar que ferramentas é que uma mulher palhaço ou um homem palhaço, em geral, tem de ter hoje em dia para exercer a sua profissão. No seu caso é muito mais complicado, porque para além de ser mulher palhaço, ainda tem uma série de crianças, entre aspas, de quem cuidar. Ah, bom, claro, crianças, como quem diz, já são adultos, não é? Já são jovens que frequentam aquela casa e aquela escola e aquele espaço de cultura, não é? Que vai pela madrugada dentro. E por isso, efetivamente, ocupo mesmo isso. Essa é que é essa. Agora, as ferramentas são muito poucas, sabe? Eu acho que a simplicidade está... É a grande surpresa, caixinha mágica, é ser simples. E eu acho, eu para mim, quer dizer, claro que pois, mas trabalho com muito pouca coisa. É uma malinha e está a andar, com o mundo. Agora, dentro da malinha, o que é que vai? Por acaso, eu costumo trabalhar com uma galinha. Malinha e galinha até rima. Não é inhas, é que a galinha é a galinha e a mala, pode ser uma malinha ou uma lona. Mas é uma mala. Agora, mas realmente, a nossa profissão é aquilo que nós quisermos. E eu aconselho... Pois, está tudo na outra malinha, que é a nossa cabeça. Estou curiosa aí, em saber o que é que leva na sua malinha daqui, por aí. Do cérebro. Exatamente. Não, isso aí é um mundo de fantasia que nunca mais acaba, não é? Ele de vez em quando é um bocado triturado e ultrapassado, porque administrar um projeto como aquele que eu ousei, e orgulho-me, naturalmente, ter construído com tantas vertentes... de uma vez só, de uma assentada só. E já levam muitos anos, já foi nos anos 80. São 28 anos. Mas estou de pé e não estou falida e não estou em crise. Mas estou sempre ali no fio da navalha, porque isto depois repercute-se um bocado nas horas todas do dia, não é? E nos dias todos do ano, nos anos todos da nossa vida, e já lá vão 28, não é? Exato. E por isso, quer dizer... E se de repente quiser agarrar em si, saltar para cima de um palco e fazer uma representação? Não estou a conseguir, para já, só se me empurrarem, que vai ser difícil, que eu estou muito pesada, porque são muitos anos, não é? Metaforicamente falando, para não falar em mim própria, que enfim, que também tinha que me organizar nesse sentido. Mas tomar conta outra vez da minha saúde física. Mas quero eu dizer, não, porque, quer dizer, não estou preparada, porque tenho realmente a administração e tem muito que se liga ainda, não é? E é uma administração muito complicada, um governo, que tem que ser muito bem governado. E por isso, quer dizer... está sempre a mudar, porque os alunos também estão sempre a mudar. Mas nós não mudamos a estrutura, ou seja, quer dizer, os objetivos são sempre os mesmos, os alunos mudam, nós cada vez apuramos mais a nossa área de ensino, não é? E por isso, quer dizer, mas as grandes diferenças ali assim é trabalharmos desde o Ministério da Educação, à Cultura, à Segurança Social, ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Saúde, Misericórdia... enfim, nós passamos um bocado para essas áreas todas, não é? Justiça, que é claro. Fundamental, não é? E porque trabalhamos com jovens que estão privados de meio social, que por isso estão nos centros educativos, e nós estamos lá há 28 anos, eu comecei aquilo sozinha, fui-me rodeando de uma grande equipe, que hoje em dia somos 120, por isso imagino 120 adultos, é muito mais, é triplicado pelos 120 jovens que lá tivessem. Uhum. Os adultos realmente é bem mais complicado. Mas eu acho que, pronto, entre ventos e marés altas e baixas, a gente lá se vai conseguindo entender e não perdendo os grandes objetivos, não é? E que é realmente levar a arte a todos e integrando-a na luta contra a exclusão social, não é? E dos mais pobres aos mais ricos, todos têm espaço lá dentro. E conseguimos encontrar um equilíbrio, que é muito interessante. E pronto, e sim senhor, pronto, está bem, vá, já está. Está a andar. Está os progressos, a andar. Os progressos são logo visíveis. Um adolescente. Não logo, não entra... logo, não logo, mas não logo, mas sempre ter paciência, muita persistência, muita paciência, um pensamento positivo, não desistir e ir aprendendo muito com a vida, não é? Eu aprendi muito hoje em dia até a gerir. Eu tenho um sistema de economia social interno lá dentro que nos permite não estar realmente, quer dizer, estamos numa velocidade de cruzeiro, não é? Mas não estamos falidos, quero eu dizer, isto é uma metáfora, não é, hoje em dia. Mas realmente, agora, não me dá para me distrair, não posso sair num minuto, não é? E por isso, quer dizer, por opção minha também, é assim, quem corre por gosto não cansa, estou ali assim e está a correr bem. E pronto. Como é que entra a programação cultural aí? A programação entra a partir das 7 da noite, por isso nós... Como é que arranja tempos para fazer? Coletiva, é uma programação conjunta, com vários setores da casa, enfim, são todos mais ou menos ouvidos, e depois democraticamente quem manda sou eu, no final, quem chama as mulheres palhaços sou mesmo eu, bom, pela simples razão de que quem as conhece sou eu, não é? Quem conhece esse mundo sou eu. E posso-me realmente, pronto, quer dizer, é realmente é um privilégio ter estas mulheres vindas de mais diferentes partes do mundo ali no Chapitou com programação cultural, não é? E é muito interessante porque elas vêm, passam a sua formação junto aos alunos como workshop, fazem 3 em 1, dão workshops aos alunos, eles vêm e observam outras pessoas de fora. E ao mesmo tempo fazem o espetáculo, não é? E ao mesmo tempo levam com elas a nossa mensagem também, porque elas são artistas, ponto. Todo o resto do trabalho, elas não têm noção que é possível fazer e que se faz, não é? Eu não estou por dentro do historial deste ciclo das Mulheres Palhaço. Sei que pelo menos uma destas que vem cá este ano já cá esteve antes. Nola Rey. Mas como é que tem sido a escolha? Tem sido sempre Mulheres Palhaço diferentes? Tem havido reincidência? Sim, vai-se encontrando. Neste momento na Europa já vai havendo bastantes Mulheres Palhaços. Eu também me orgulho de ter sido uma das primeiras a assumir a profissão, que é uma profissão. Não é um defeito social, como se diz. De forma alguma, eu estive não a ler, estive a ler os currículos de cada uma, do seu e das três mulheres pois. Que vêm cá, e são currículos absolutamente sim, são preenchidos. São preenchidos, são hilariantes alguns deles, e são uns autodidatas, outros com grandes escolas, mas que eu a dizer, hoje em dia confunde-se muito esta profissão com as deformações sociais. Ele é um corrupto, é um palhaço e tal. Ora bem, para que toda a gente entenda, não é realmente um corrupto, não é um palhaço, e um palhaço é realmente uma pessoa de bem, é uma alma grande, pronto, como ser humano, tem os seus defeitos naturalmente, mas não é por aí que se pode classificar o palhaço. E naturalmente que as pessoas, a tendência mais imediatista e mais corriqueira, de quem não tem cultura, é um palhaço, aqui eu peço um circo, não. Um circo é um espetáculo maravilhoso, grande, grandioso. Temos todos tendência para atribuir esses sentidos pejorativos. Pronto, porque é um espaço cómico, é um espetáculo mais aberto, mais dado a certas fantasias e outras coisas, mas depois as pessoas confundem, mas não. Faz parte da nossa cultura europeia, é um espetáculo milenar. A figura de palhaço é uma figura, é o bobo, não é? O bobo é o denunciador, é uma pessoa, uma figura que até é muito sociável, não é? Por isso ele está sempre um bocadinho do lado dos mais fracos. Estas figuras que vêm cá, estas mulheres, além de serem mulheres, esta Nola Rey, que vai estar aí assim nesta quinta-feira, não é? Que é uma natural de Sydney, mas que é como se fosse inglesa. Inglesa. Ela é uma dinossauro, não é? Uma dinossauro já destas áreas. Ela é uma especialista na área da mímica. Ela vem de uma escola muito, muito, muito, muito preciosa, muito... muito específica, que é Marcel Marceau, não é? Eu, por acaso, passei pela escola de Jacques Lecoq, que é um outro ao lado. Ela é de uma escola muito, muito, muito, muito apurada, e por isso ela essencialmente mima, não é? Mima, tem pouca palavra, não é? E é extraordinária, porque ela realmente uma preciosidade. Para além de mima, ainda dança, faz comédia e brinca com marionetas. Pronto, exatamente. Marionetas. Ou seja, esse é o verdadeiro artista, não é? Que é feito de mil e uma especialidades, não é? Eu tive indo dessa escola, prezo muito e tento incutir isso aos alunos que gostam de ver rápido desgaste. É já, não é, nada disto é imediato. Qualquer coisa, 5 minutos pode demorar uma vida a ser feita, a ser construída, não é? Hoje em dia, nesta sociedade da atualidade, é tudo um bocadinho descartável. Ora bem, quem quer optar por esta profissão tem que pôr mãos à obra, porque demora muito tempo a construir, não é? A fazer. E ela na área da mímica, a Nola Rey. Depois vamos ter, logo a seguir, na outra semana, uma vinda da Áustria. Austríaca, Verena von Drack. Exatamente. Então, ela é mais na pantomima, não é? E por isso, tudo isto dentro da condição feminina. É engraçado porque a Nola Rey brinca muito ali com a Elizabeth, não é? Com a Rainha Elizabeth, não é? A Teresa estava a dizer que a Nola Rey, que era a mais, que é um dinossauro, que é experimentadíssima, sim, mas curiosamente ela é a mais jovem das três que vêm cá, não é? Não sei se é, acho que não, olha que eu acho que não. Só se for a Alessandra Casali, que seja mais nova. A Nola Rey já deve ter para a minha idade, eu estou quase nos 80. A Nola Rey nasceu em 63. A Verena nasceu em 61, não tenho a data de nascimento da Alessandra Casali, mas bom, vamos avançar. Mas enfim, mas ela de qualquer modo, como especialista dessa área, eventualmente é que ela tem mais experiência, creio eu. Pelo menos é essa que me acompanha também nos meus 40 anos de vida, e por isso as outras não as conheço tanto, mas pressuponho que sejam um bocadinho mais jovens na área da formação artística. Mas são mais na área da pantomima, qualquer uma das outras duas, uma mais glamourosa, que é de Itália, e a Verena von Drack, mais na sua condição feminina, como mulher, casamento, enfim, um bocadinho mais tradicional, talvez. Qualquer uma delas, pronto, quer dizer, é brincar um bocadinho e desconstruir um bocado esta figura da mulher. E desdramatizá-la, não é? E pô-la mais democraticamente e verdadeiramente democraticamente ao serviço de, enfim, e ao nível de qualquer outro artista, não é? Como mulher, que nós estávamos sempre em segundo plano, mas há muitos anos que já não estamos, naturalmente, e elas afirmam-se de uma forma cómica, que é muito divertido. A Nola Rey põe-se no papel de uma mulher que está convencida que é a rainha Isabel de Inglaterra. Exatamente. É que a Verena von Drack chama-se a Dona Quixote. Então. Que é um tema totalmente diferente. Exatamente. Então, mas é exatamente isso. Mais a dimensão mais diária, cotidiana da mulher. Pois, um bocado isso, não é? No dia-a-dia, exatamente. E a outra, mais na área do glamour e da feminilidade, não é? Agora, há muitas outras. No ano passado tivemos outras, também muito interessantes, uma da Suíça e outra também. Agora, é um mundo que finalmente eu fui um bocadinho uma das primeiras, não é? Fui um bocado visionária nisso e fui um bocadinho coisa. Pronto, e não estou nada arrependida, estou cada vez mais convencida, não tenho tido tantas oportunidades como elas, porque eu escolhi a área da educação e da inserção social e da mudança de uma sociedade, e esqueci-me da minha profissão. A ver se ainda me lembro dela, não sei se vou a tempo, mas estou a fazer por isso, não faço ideia. Mas estou com saudades dela, da Teté. Que é mulher portuguesa. Vamos só fazer aqui uma pequena pausazinha, fazer um ponto da situação para já. Nós estamos aqui a falar de 13 espetáculos que vão decorrer ao longo do mês de maio, com os workshops incluídos, obviamente. A Nola Rey estará cá entre 6 e 9 de maio. Exato. A Verena von Drack entre 13 e 16. E a Alessandra Casali entre 20 e 23. Isto tudo integrado num mês de maio com muita, muita atividade. Nós, antes de irmos passar a essa parte de outras atividades, eu vou fazer aqui uma pequena intervalo musical. Não, e é só referenciar também que é realmente um mês dedicado às mulheres mesmo, não é? Sim. Por isso, quer dizer, o mês de maio das flores, acho que nós merecemos isso e muito mais, e por isso é um mês muito dedicado a ela. Não estou à espera de nenhum milagre, Nossa Senhora, por isso estamos aqui todas muito giras, mas não há milagres, há muito trabalho, muito nada trabalho acontece por milagre. Já nos vai contar isso tudo. Vamos ouvir apenas o Bourré, o concerto em mi bemol maior para órgão e orquestra de Handel. Thank you. Teresa Ricot, a palhaça Teté. Diga-me uma coisa, o poeta, na programação deste mês de maio dedicado às mulheres no Chapitó, há uma citação de Louis Aragon, o poeta e romancista francês, que diz que a mulher é o futuro do homem. É este o lema deste mês? Também não exageremos, caramba, está bem. Está, eu estou a fazer. Eu não sei se é do homem, eu sei, se pisar algum, a gente tem que telefonar para ele também, vá. Não, mas quer dizer, mas que eu acho que a humanidade está muito nas nossas mãos. Está, além da maternidade, olha, até rima, a humanidade, eu acho que cada vez mais, porque este nosso sentido de economia, este nosso sentido de tomar conta do mundo, de organizar e de, enfim, para além da frase feita que por trás de um homem está sempre uma mulher, não sei o quê, enfim. Para nada, né? Está para trás, está pela frente, está pelos lados, está por todo lado. Estiver a gostar. Nós estamos sempre, não é? E o que acontece é que temos oprimidas durante muitos anos, não é? E eu não, porque a mim nunca me conseguiram oprimir, mesmo até nas situações mais difíceis, nos colégios, onde eu tive internada com as freiras e tudo aquilo, eu transformava sempre uma tragédia numa coisa assim engraçadíssima sempre. Eu conseguia divertir. Teve inclusivamente imensas profissões em África, em França, muitas. Na Inglaterra. Sim, tive realmente várias profissões. Sou uma mulher assim dos 7 ofícios, diria Godinho, mas 7 instrumentos. Mas quero dizer, mas além disso, eu tenho uma capacidade de regeneração muito grande. É um. Talvez seja um dom que eu trabalho bastante. Que eu trabalho bastante esse dom. Uma pessoa, quer dizer, está na pior situação e de repente dá a volta e consegue então recuperar e regenerar-se e dar a volta por cima e tal, tal, tal. Mas isto tem muito trabalho, hein? Isto dá-me trabalho. Agora, mas por isso as mulheres realmente, depois pronto, passo o termo e a redundância e a democracia instalada pelo mundo, tem cada vez mais um papel mais importante, tem cada vez mais. Agora, e conhecedoras e ao mesmo tempo com muita consciência do tempo, a ganhar ou a perder e a não desperdiçar, não é? Não desperdiçar. E muitas vezes ela não aceita certos cargos porque realmente não, é mais pragmática do que. Agora, esse Aragon a gente tem que explicar é que por trás da humanidade em vez de ser do homem. Porque... porque pode haver mulheres atrás de mulheres, mulheres atrás de homens, homens atrás de homens. Hoje em dia a igualdade de género é o quê? É, não é hoje em dia, sempre foi. Está a ver lá cheio de teias de aranha, lá o que é que era, enfim. Mas não é esse problema mais. Mas por isso, mas nós temos realmente uma força muito grande, não é? Uma força muito grande. Em qualquer campo de batalha, lá estão as mulheres ali assim. Até nos um do outro. E respeitar a liberdade de todos nós, não é? Isso é a única coisa que eu sou muito exigente e muito chata. E é muito difícil também. Saber viver em liberdade é qualquer coisa que não é nada fácil. E por isso é a única coisa que eu imponho, efetivamente. Agora, é um espaço onde toda a gente cabe e aberto a público, não é um espaço público, mas é um espaço aberto a público, é uma organização não governamental e é onde todos têm espaço, quer dizer, unidos, sobretudo na solidariedade grande da festa, não é? Porque é uma casa de festa, nós preparamos artistas para a festa, não é? E ainda por cima num lugar privilegiado como é aquele, que era aquela antiga, encosta, que era uma antiga prisão de mulheres, de raparigas. Veja bem. Que é uma ironia. É uma ironia, não é bastante verdade? Grande. Mas exatamente, nós temos tanto que procurar o nosso destino e os nossos, nós temos que procurar muito a nossa sorte, não é? E eu sempre ando atrás dessa sorte, realmente. E não tenho nada aqui o espírito português do fado, não sou nada fatalista e nem desesperada, mas ando sempre um bocado à procura da sorte. E, enfim, e depois de vez em quando consigo respirar quando tenho a sorte de encontrar a sorte. Quando não, continuo atrás dela, não tenho importância nenhuma, quer dizer, tenho uma respiração, deixei de fumar, não é? Por isso tenho uma boa respiração. E fazer um bocadinho mais ginástica, vou ao lugar e por isso é preciso ter saúde mental. E a saúde física também, e por isso eu proporciono muito isso a todos, e o Chapitó é uma casa que cuida desse bem-estar, não é? Social, de saúde e intelectual. É preciso ensinar a pensar. Eu acho que por via da comicidade com a vida e desta profissão, incluindo estas mulheres, então a Nola Rey é fantástica, acho que não se pode perder, as outras também, vamos dizendo as verdades, não é? Vamos estabilizando um bocado esta injustiça social em que o mundo está. Eu acho que há tudo para ser feliz, é preciso é queremos ser, não é? E eu acho que nós estamos aqui assim um bocadinho ali ao lado disso. Mas lá chegaremos, eu acho que chegamos lá. Com determinação, também temos que ser determinados, que às vezes também é mal entendido, não é? Sou muito determinada, diz, ah, já estás a mandar. Estou a mandar. Confundido com autoritarismo. Pronto, pois é. E por isso estes valores têm que estar bem, bem, bem limpinhos, bem areados, como se fossem realmente prata fina ou ouro fino, bem areados para não haver confusão, porque é preciso realmente haver quem determine e quem esteja. Sobretudo nós lidando com uma juventude tão perdida, porque não tiveram as revoluções, não sabem exato. O que é estar privado. Não têm por que lutar. Terão, agora não já sei, têm, agora sei, já têm, exato. Houve aqui um mas mesmo assim ainda procuram, porque não terem tido, não é preciso sofrer para perceber o que é o bom da vida, mas efetivamente não terem tido aquela experiência de não terem palavra, não é, não quer dizer que seja uma palavra desabrida, que hoje em dia esteja na ordem do dia. É preciso saber viver a liberdade, como eu disse, mas é preciso realmente valorizar esta liberdade conquistada, não é? E se não se valorizar, é um bocadinho tudo ao molho e fé em Deus, hein? E Deus não está para fazer milagres. Não há milagres, amiga. O poder Nosso Senhor Jesus Cristo, que era um homem de esquerda, dizem eles ou não, eu considero que sim, que andava de pé descalço. Descalço, por isso, com os pés na terra, quero eu dizer, nesse sentido. Mas era humilde, temos de ser humildes, generosos. E pensar também na liberdade dos outros, não só na nossa, mas outros, pensando, e nos direitos dos outros. Exatamente. E pensando, temos que pensar. E o nosso intelecto está um bocadinho. Esta coisa da internet é uma chatice. Claro, então está na internet. Temos é que ir ao livro, quer dizer, não está nada na internet, está só umas dicas. Depois temos que ir ao livro, ouvir uma boa música clássica, mesmo que seja à sombra de uma árvore, num sítio qualquer, num jardim, não sei onde e tal. Os iPods têm que servir para isso. Os iPods, essas novas tecnologias. Agora, nós também cabe-nos a nós ensiná-los também a perceber isso e a saborear. E a parte da rock. A comicidade, eu acho que é absolutamente indispensável. É preciso as pessoas rirem-se. Rirem-se mesmo daquilo que é trágico. É verdade. E faz bem à saúde mental. E, efetivamente, João dos Santos dizia muito, não é isso? E eu, pronto, eu optei muito por aí e faço muitas vezes das tripas coração para conseguir dar um grande empurrão para que a gente continue o espetáculo, não é? Porque muitas vezes as pessoas nem sempre percebem que the show must go on, não é? Mesmo nos momentos mais complicados. E essa capacidade nós não podemos perdê-la, não é? E lá está, eu acho que as mulheres têm isso em primeira linha, pronto. E daí isso. Este mês de maio dedicado às mulheres. Às mulheres, sem dúvida. Teresa, vamos encerrar esta nossa conversa com uma visão geral do que vai acontecer para além deste ciclo de Mulheres Palhaço. Exatamente. Não, porque vamos ter, temos, sim senhor, temos para já, às terças-feiras temos música de fado, no Bartô, que é fantástico, e tem imensa malta nova que está a aproximar-se lá. E o Hélder Moutinho passou por lá e ajuda-nos muito, o Camané, Aldina, que é uma mulher maravilhosa, fantástica, enfim, velhos amigos passam por lá, e tá, aquilo está agora com o Ricardo Rocha, o fado. Depois temos as músicas do outro mundo, depois temos os sábados muito especiais, que é dedicado a são os velhos, são jornalistas que se dedicam a DJs. Sim, sim, vamos ter sim, lá sim. Um Mussuali a pôr música. E tivemos lá o Nicolau Santos e outros que tais, e uma quantidade deles. É muito engraçado ver os jornalistas na mesa de o Vítor Valenciano também estará. O Valenciano também está, o Vítor e outros. Depois, às quartas-feiras, são outras quartas. É muito engraçado, vamos ter lá uma coisa que é a agência de viagens. São coisas sempre diferentes, coisas mais para a gente pensar, falar, discutir. Enfim, livros, enfim, uma parte mais intelectual que é fundamental para alimentar a nossa cabeça. E depois temos, às sextas-feiras, temos o jazz, quer dizer, muito jam session, volta ou não volta, vamos ter o Messias, and Hot Tones, quer dizer, é uma coisa muito engraçada. E depois vamos ter sempre, temos sempre, ao domingo a África, não é a África, no nosso África aos Domingos, senhora África aos Domingos. O domingo pertence à África. Pertence à África. E nas músicas vai haver até postal. Um especial comemorações do Dia de África. Pois vai ter, vamos ter. Vamos, e temos por lá sempre o Bonga que nos visita, e o Paulino Vieira, e o Tito Paris, e enfim, outros tantos. E nas quartas-feiras, é muito engraçado, temos também feito um espaço de encontro. Teve lá já o Fernando Tordo a falar intimamente, a cantar, o Vitorino, vai estar lá também deste mês o Carlos Muniz. Enfim, é uma coisa, o Chapitou é todo um projeto muito pequeno, de grande intimidade, com uma dimensão humana que lhe nos permite estar todos muito juntos. E eu acho que é isso que, como cultura, nós queremos passar, e pode ser multiplicado. limitado, mas ele não vai crescer muito mais que isto. Cresce em pensamento, mas não em espaço. Não em espaço. Há um espaço para todos. Há restaurante, há esplanada, há bar, há escola, há espaço para os mais pequeninos, pode levar a sua criança quando ela vai trabalhar, os jovens também têm, os alunos da escola também têm espaço para os seus filhos, porque alguns deles já os têm. É uma mini sociedade. Aconselho vivamente a repensarem, porque acho que vale a pena repensar este cosmos grande para um microcosmos. Uhum. Eu acho que sim. Muito obrigada, Teresa Rico, Teté, por ter estado aqui connosco no Baile de Máscaras. Foi um bom momento e acho que este mês de maio vai ser fantástico. Vai ser, mas não percam. Eu gostei muito também de ouvir e de ouvir as suas músicas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, boa obrigada, tarde. Inês.